Alô Campinas, alô Brasil. O repórter Jorge Aziz, com trabalhos técnicos de Durval Biondi, a Rádio Brasil, uma emissora da organização Irmãos Pedroso, passa a falar diretamente da cadeia pública local, a fim de colher, num furo absoluto de reportagem, as declarações do senhor Antônio Mura, que a 19 de agosto, na pedreira do Chapadão, matou a golpes de faca o seu genro Icumelo. O que nos traz nesta tarde...